Desabrigado, como se fosse castigo, perdi minha paz. E quem vai dizer como vou crescer? Eu mesmo irei me encontrar. Quem vai responder quando eu perguntar? E o silêncio me faz entender que o silêncio me faz entender essa vida previa sinto ainda em prantos numa reza fogo e parafina, quem sabe assim possa ressurgir. Em meio à esperança e à dor, coragem que vem e faz enfrentar todo ódio em busca de amor. Todo ódio em busca de amor. Todo ódio em busca de amor.